tanto tempo que a tua casa já não sorri. Sei que antes não era assim. Diga-me o que aconteceu. Existe um Deus, meu amigo, e não vai deixar que o inimigo roube tua paz, roube tua fé. Deus não vai permitir. Deus vai fazer o impossível em tua vida. Vou profetizar e vai acontecer. A minha casa será chamada casa de oração. Oh, minha família será bendita e eu não abro mão. Eu vou viver não vai permitir. Deus vai fazer o impossível em tua vida. Vou profetizar e vai acontecer. A minha casa será chamada serviremos ao Senhor.